Eu vou conversar agora com o Renan Ferreira, ele que é da assessoria jurídica ali da Guarda Mirim de Foz do Iguaçu. Bom dia, Renan. Bom dia, Francisco. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho aí a respeito das inscrições para a Guarda Mirim neste ano de 2019, porque amanhã já começa o período aí de cadastramento dos interessados? Isso, a partir de amanhã, do dia 15 até o dia 31 de janeiro, né, como fazemos todo ano, das 8 horas da manhã ao meio-dia, nós estaremos atendendo as novas inscrições. Né? Importante ressaltar que será de segunda a sexta-feira. Portanto, amanhã, terça, começa, mas na semana que vem, de segunda a sexta, atendimento normal daí. Atendimento normal, continua das 8 e meio-dia até o dia 31 de janeiro. E qual é a informação que podemos passar até com relação à questão das filas? Porque você me disse aqui que uma das preocupações é quanto fila de espera, de gente que às vezes chega de madrugada ali. O que é que podemos orientar a respeito? Isso, exatamente. Não precisa, não tem necessidade de chegar de madrugada, pegar a fila uma hora da manhã para fazer a inscrição. Chegando entre o período das 8 até o meio-dia, com certeza será atendido pela nossa equipe. Então, aquele pai tem que trabalhar logo cedo, não consegue ir, pode chegar um pouco mais tarde. E também, uma coisa interessante, não precisa o pai estar junto, pode ser só o adolescente, sozinho, não tem problema algum, ele pode estar fazendo a inscrição. Os documentos que ele tem que levar são todos do adolescente, então RG, CPF, comprovante de residência e declaração escolar. Então, adolescente de porte desses documentos, ele pode estar fazendo sozinho, se dirigindo até a Guarda Mirim, que fica na rua Tadeu Trompchinski, na Vila Maracanã, agora bairro Maracanã, né? Aqui próximo da Justiça Federal, até próximo aqui da rádio. Portanto, essa informação é importante, porque anteriormente que nós tínhamos até de que o menor de idade ele precisava estar acompanhado ali de um pai ou responsável. Não será necessário? Não precisa. Ele pode fazer a inscrição sozinho, porque é só uma inscrição, ele não vai assinar nada, né? Nós pegamos os documentos apenas para a conferência. Outra informação importante, nós não ficamos com cópias, então pode se levar só os originais, nós vamos fazer o cadastro e entregar o número da inscrição. Então o adolescente pode estar fazendo sozinho. Se ele quiser, pode estar acompanhado de um tio, de uma tia, de um avô, de uma avó, mas não tem necessidade de estar acompanhado. E quem pode justamente fazer esse cadastro? É a partir dos 14 anos até... Que idade? Isso. A aprendizagem é um direito universal, né? Então, todo adolescente de 14 até 18 anos incompleto, então 17 anos e 11 meses, pode estar se cadastrando na instituição para participar da aprendizagem, independente de classe econômica, social, sexo, enfim, não tem critério, né? Então, todo adolescente, basta ter de 14 até 18 anos incompletos. E, claro, a disponibilidade de vagas depende também dos convênios, né, que são firmados ali pela Guarda Mirim, com empresas, enfim, vocês estão atendendo mais ou menos quantos jovens atualmente? O ano passado nós fechamos o ano atendendo 1.383. A nossa média mensal é cerca de 820, 830 adolescentes, né? Nós dependemos muito do mundo do trabalho, das empresas. Hoje Foz do Iguaçu tem um potencial para aprendizagem de 1.200 aprendizes. O que é isso, né? Toda empresa acima de 7 funcionários, se ela não estiver cadastrada no Simples, né, então micro, pequena empresa, ela tem que contratar de 5 a 15% de adolescentes. Então, esse percentual de 5% em Foz corresponde a 1.200 vagas. Então, nós ficamos atrelado a isso, atrelado até ao empresário contratar mais adolescentes. Aí, ele pode triplicar isso contratando 15%. Então, hoje a Guarda Mirim tem uma fila de aproximadamente 3.200 adolescentes. Por ano, a nossa expectativa é de inscrição de 1.500, 1.400 adolescentes, mas nós temos que abrir todo ano esse chamamento, porque nós precisamos, né? Quando ele completa 18, os adolescentes vão saindo e a gente tem que chamar novos. Pois é, então vale ressaltar justamente isso, né? Que quem for ali a Guarda Mirim, a partir de amanhã, vai ficar numa lista, como é que vai funcionar? Isso, ele fica numa lista de espera, né? Aqueles adolescentes que são os prioritários, são pessoas com deficiência, encaminhados pela justiça, vítimas de trabalho infantil, vítimas de exploração sexual. Então, esses adolescentes têm prioridade no chamamento, né? São um público de vulnerabilidade e risco social, né? Aí tem um outro critério, que é o perfil que a empresa deseja. Então, às vezes, a empresa fala assim, não, eu quero um menino da região da Vila C. Então, todas as meninas todos os meninos também de outras regiões da cidade ficam para trás. Então, a gente vai fazendo esse funil também de acordo com o perfil da empresa. Então, não necessariamente, às vezes o pessoal fica bravo, porque o meu vizinho foi chamado antes de mim, mas é porque teve algum encaminhamento, ou seja, justiça, ou também por causa do perfil que a empresa desejava. Agora, um ponto importante, por exemplo, o jovem ele já esteve ali na Guarda Mirim no ano passado, né, fez o cadastro, ele tinha 14 anos, fez o cadastro, Nesse ano ele precisa voltar para fazer? Não, não precisa. Ele se alterou o endereço ou o telefone, que é uma coisa bem importante para nós, porque como nós entramos em contato, ele pode vir a partir de fevereiro para fazer essa atualização. Pode fazer agora também, mas como tem muito fluxo, esse período nós atendemos aí cerca de 300, 400 pessoas por dia, então nós indicamos que vem a partir de fevereiro e informe o novo endereço e o novo telefone para contato. Isso é bem importante. É fundamental aí para que, né, o jovem possa realmente ser contatado, então, né, fica o registro com relação a isso. Quem já fez cadastro anteriormente não precisa renovar, apenas em caso, né, de mudanças. Claro, isso precisa ser comunicado, mas, né, até o pedido é para que não faça agora, porque, né, o movimento por esses dias estará grande. Né? Sim, a partir de fevereiro pode chegar na instituição, procurar a secretaria e fazer a atualização do seu cadastro. E o empresário que está nos ouvindo agora, que tem interesse, né, em contratar aprendizes, que tem interesse em fazer alguma parceria com a Guarda Mirim, quais são as orientações também que devemos repassar a esses empresários? Certo, hoje é só entrar em contato conosco, né? Eu faço contato com as empresas, mostro as vantagens. Hoje um adolescente, ele aprendiz, ele recolhe 2% de FGTS, né? Que fica menos oneroso. E também a entidade, a organização, ela tem o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, o SEBA. O que isso significa? Ela deixa de recolher os 30% da cota patronal, então acaba ficando mais barato para o empresário. Então, toda aquela empresa, ela é obrigada por lei, né, tem acima de 7 funcionários, fica 15%, mas também as empresas não obrigadas também podem contratar. Então, basta procurar a gente, pode ser pelo 3574-1289 ou pelo e-mail jurídico@guardamirimfoz.org.br e nós repassamos mais informações e vamos orientando. 3574-1289, o telefone da Guarda Mirim, que vamos ressaltar aqui, é uma instituição bastante séria que já existe aí desde 1977. 77, completamos esse ano 42 anos de existência, com duas grandes inaugurações. Agora no próximo fevereiro, se me falha a memória, dia 15, estaremos inaugurando o nosso ginásio de esportes, que era uma reivindicação antiga dos adolescentes, para um espaço coberto para fazer para prática de esportes, prática de lazer, gincanas. Com apoio do Ministério Público do Trabalho, Itaipu Binacional, Furnas, Funcriança, Prefeitura Municipal, nós conseguimos completar a obra, que custou aproximadamente R$1.100.000. Um ginásio com uma quadra semiprofissional, poliesportiva, com 2 andares, com arquibancada, que agora, início de meados de fevereiro, estaremos inaugurando. E vamos destacar também aqui para os pais, né, que estão nos ouvindo aqui, pais responsáveis, quais são os benefícios aí de encaminhar justamente esse jovem, né, a partir de 14 anos para a Guarda Mirim? Além da formação profissional, desse primeiro trabalho, né, que o adolescente recebe na instituição, nós também temos uma equipe hoje composta por aproximadamente 32 profissionais, entre eles psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, educador físico, educador social, que fazem todo o acompanhamento desse adolescente durante esses 16 meses aproximadamente que eles permanecem conosco. Além disso, também temos a banda de música, onde oferecemos treinamentos com instrumentos de sopro, sala de leitura, sala de informática, esportes, que o adolescente também vai estar usufruindo durante esse tempo, né? Sem falar também do nosso refeitório, que é muito comentado, que ele serve as refeições para todos os adolescentes, aproximadamente aí umas 400 a 500 refeições dias, né? Então, nós acreditamos, enquanto organização, que não basta apenas encaminhar ao mercado de trabalho, né, ao mundo do trabalho, mas sim fazer todo esse acompanhamento com um leque de opções aos adolescentes. Portanto, a partir de amanhã, né, no dia 15 ao dia 31 de janeiro, aí de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia, inscrições na Guarda Mirim aqui de Foz do Iguaçu. Agradeço ao Renan Ferreira, ele que é representante ali da Guarda Mirim, trabalha na assessoria jurídica. Muito obrigado aqui pela participação na RCI. Obrigado, nós agradecemos o espaço, ficamos à disposição com qualquer esclarecimento e estão convidados a comparecer conosco nas nossas inaugurações em fevereiro.